Olha, desse mundo eu fui amante. Só que agora eu quero estar distante. Não quero mais tristeza em meu semblante. Abandonei skunk. Não vai constar mais alecrina blanche. E não vai ter rolê com as dona fight. Eu quero estar de boa com minha mina firmeza, que com certeza deve estar em casa esperando eu voltar. Eu já tô vendo até o que ela vai falar. Meu filho vai crescer sem um exemplo de pai, e eu não quero ver o meu filho sofrendo de amor. Meu filho não vai crescer sem um exemplo de amor, porque eu quero ser, eu quero merecer esse carinho e ser um homem melhor. Longe da maldade que insiste em me chamar, longe dos prazeres que me incitam a ficar. Olha a quebrada da sussa, olha o amanhecer. Me parece que foi ontem que eu tava de boa aqui. Ah, como o tempo passa, tô pagando o preço. Eu tô sentindo inveja da alegria que eu tinha de graça. Mas essa noite eu falei com Deus o que eu não disse nem pros meus parceiros. Foi mal aí, errei de novo. Parceiro, esses que só me afastaram do meu amor. Não me convida mais pro rolê, me deixa de boa assim como estou. Daqui pra frente assim vai ser. Pedi pro Senhor restaurar meu viver. Olhei no espelho e não era ninguém. Decidi mudar pro meu próprio bem. Porque nessa vida tem um porém. Se eu não me amo, como eu vou amar alguém? A oportunidade bateu na minha porta. Eu disse pra mim mesmo, o momento é agora. E não vai ter volta. O que aconteceu faz parte de uma história que hoje é passado. Longe da maldade que insiste em me chamar, longe dos prazeres que me incitam a ficar. Olha a quebrada da sussa, olha o amanhecer. Me parece que foi ontem que eu tava de boa aqui. Ah, como o tempo passa, tô pagando o preço. Eu tô sentindo inveja da alegria que eu tinha de graça. Mas essa noite eu falei com Deus o que eu não disse nem pros meus parceiros. Foi mal aí, errei de novo. Parceiro, esses que só me afastaram do meu amor. Desse mundo eu fui amante, só que agora eu quero estar distante. Não quero mais tristeza em meu semblante. Abandonei skunk, não vai constar mais alecrina blanche. E não vai ter rolê com as dona fight. Eu quero estar de boa com minha mina firmeza, que com certeza deve estar em casa esperando eu voltar. Eu já tô vendo até o que ela vai falar. Meu filho vai crescer sem um exemplo de pai, e eu não quero ver o meu filho sofrendo de amor. Meu filho não vai crescer sem um exemplo de amor, porque eu quero ser, eu quero merecer esse carinho e ser um homem melhor.